o Patrese chegou sem gracinha. Agora, agora, agora. Prepara a sequência que tá na hora. Tá na hora. E tá na hora. E tá na hora. Lá vem no caqueado e bota no gingado. Lá vem no caqueado e bota no gingado. Um. Prepara a sequência. Já já o show. Hoje me deu uma vontade louca, alucinada, de me declarar pra você. Te amar é bom demais. Isso é do só agarradinho, vai. Estou aqui presente com a gente também. Beijão pra você, mulher. Meu amor, estrela guia, me carregue para onde for. E a galera de Santo Antônio do Tauá, aqui presente com a gente. Eu sei que um dia a gente pode se perder. E o quê? Mas não vai ser assim, se depender de mim. Porque eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que houver, venha o que vier. Inverno ou verão. Gigante, o top DJ do Pará. Atende, mestre. Eu quero pegar uma saca daquela maravilhosa. Desgraçado. E agora? Fala, cachorro. E o cachorro louco também. Monstro do morro, né? Lá no Bego. E deixa eu mandar um abraço também a toda a família, sem dinheiro. Você, amor, está ausente. Essa é minha família. A solidão só me faz sofrer. Bora lá! E continuar, eu sei que aguento. Matrix vai tocar. Gigante. DJ Patrese. Eu e vou me comandar. Quem me magoou? Só na manha, só na moral. Você só usou e abusou e fez de mim. Bora, Thiaguinho. Que bem quer. Como foi, não sei de mim. Loucamente, como que ser tua mulher. E aí, preto do ouro? Aqui com a gente também. Porque atrás não vou. E não, não vou. Juro, não te quero. Meu parceiro Vido, vai. O Marquinho também. Magoou. O Cauã, DG. Usou e Baldinho. O que bem quer. Tá escrito é raça aí. É rouba a cena. Meu Deus, hoje tá pegando. Uma mulher. Lá vai. Tá vendo como tu errou aí? O bagulho tem que ser rápido, mano. Só você me toca. Ah, deu mancada aí. Tu vai matar o DJ, engraçado. E aí, Jonas? O Elo também, o Bruno, a Erika, dos polêmicos. Vamos lá! Fala, John! O John da Duque. E a primeira dama, Alessandra. E aí, drogue do Barreiro! Quero te dizer te amo e esse amor foi tudo que eu te dei. Gratidão, Alô. Você liga pro caseiro que depois do dia 15 a gente desce lá passadinhas, viu? Já fica na sua mansão. Chama atenção aí do responsável do Siena Preto da placa 3066. Só tirar seu veículo do caminho, viu? Só deram o número. Atenção, o veículo do Siena Preto 3066. Dá um cheio no seu veículo, com a máxima urgência, viu? Música de motel! E agora? Essa aqui é a marca registrada do baile do Patrês. Música de motel! Vai, meu top do Pará. Patrese. All the late night buttons have been struck. Reaching the setting goals and the bells. Prehistoric garbage truck. And the city to the tune. You care. Echo the roar of the dinosaur. They are blowing the monster man. Yeah, yeah, la-o. Most of the taxi. Daqui a pouquinho tem a dancinha. Droga, eu passei. E vai dançando, vai dançando, vai dançando. E faz, e faz, e faz o caqueado bem. Olha a sequência. A sequência. Daqui a pouquinho o bagulho de novo. Você não deu valor no amor. Vai pra cima, 3, 2, 1, vai. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque essa música é muito firme, ó. Em um momento pude esquecer. Vou. Fala, Dieguinho! E o nosso brother também, parceiro Dieguinho, os maluquinhos, americano, Rig. Fala, chapa! Teu sorriso é sempre o meu prazer. E vai me tentar, amor. E a galera vai dançando e a gente detonando. A bacina na parada. Agora! Não, meu. Tá, vai na mais. Ontem eu vi você, em sonho, em sonho. Pai do Patrese, meu irmão. Ontem te beijei, em sonho. Aí, Kenny da Grenes, o Thiaguinho também, artilheiro. Ao meus... A equipe Grenes, comigo. Mas nunca te humilha. Só namorar. Vai dançar. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar. O sonho, o baile do Patrese. Vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá, vem pra lá. E faz o caqueado, e bota no gingado. E faz o caqueado, e bota no gingado. Bora pra cima, 3, 2, a mama. DJ Patrese, o baile mais famoso do estado. Daqui na piscininha. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você. Só não tem, Palão. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. Ai, fala que se te esquecer, meu bem. Isso no beco, burra. Que o amor me faz. É dois pacotes de cada. Tudo que eu penso deve ter você. É doido. Vem me amar. Banda brilhante. Vem me amar, me amar. Quando você falou que ia me deixar, e aí? Fiquei triste e a chorar, sem ter direção para marcante. Nunca imaginei que ia sofrer assim. Que música, hein? Sem você perto de mim. Ai, d'égua. É duro, mas lá vai o burro chegar às 3 da tarde na casa dele. Tentar um novo amor. Essa música é muito firme, burra. Por onde eu vou, curti em algum lugar poder te amar. Eu vou sair. Sangu, mini, rubi. E o quê? A comida todo sangu. O Patrese. Tu e o irmão. Aqui, ó. Viajando nessa Kombi que é o show. Que o povo consagrou. É... E aí, meu amigo, tu? Júlio Souza, galera, tá aqui pra sempre com a gente, tá no bar. Verdade, né, Patrese? E deixa eu mandar abraço também a toda a nossa família, a nossa família sem dinheiro. Hoje tá todo mundo em peso, tá toda a nossa cúpula aqui, ó. A família sem dinheiro. O nosso muito obrigado, viu? A A galera se reuniu. Botou seu uniforme, seu mando. Pra curtir o Patrense, mano, beat hoje aqui na piscininha. É a família sem dinheiro, meu irmão. E aí, meu parceiro, o Eric. O Eric do Beco. Tá aqui presente com a gente também. Obrigado, maninho. Tamo junto. Eric do Beco. E aí, droga do Barreiro. Lá vai. E abração também, viu? A galera do Camarote, o Lourinho, o Rex, a Mana Pitbull, o Tchaquinho do Gol, o Kenny da Greniche, sempre aqui no baile! Please visit our, please visit our, please visit our website. Okay, cut the mid-range, drop the bass. O nosso amigo, o Miraldo Show, o nosso promotor e a sua primeira dama, a Ruth, é minha patroa, o Jean, a Geise, o Emerson, Mirley, né? Esse CDzão dedico pra você e pro Drone, viu? Ficou um vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Tão inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde... Bora dançar, é. Bora dançar! Por um estranho sedutor, um homem cheio de... Bora, bu! Teve piedade... Vai pra Recife, bu! Dei meu... Tudo 0800! Em troca recebi uma grande desilusão. Mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock e vou viver. Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. E hoje lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso me esquecer. E com a galera do rock eu me... Já já começa o show. Preciso. Enquanto isso a gente vai na manha. Ah, eu acordei tanto sorrindo com o melhor som do motivo de Belém. E aí, ligaçada? Ligaçada sem cor. Sem coração, né? Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Então, Dinho, Dinho, Dinho. Ele disse que me amava. Me deixaria. E o quê? Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Chama atenção aí do responsável do veículo. Esperando, porque já tenho tam... 5851. Dá um cheio no seu veículo rapidinho aí. De você nada marcou. Dos meus sonhos que eu só vejo. E aí? Eclipse ou fenômeno? Lá vai! Você não me merecia, tampouco o meu amor. Didi Maldini Eduardo, meu coração conquistou. Bora preparar pro show, mas o beat tá na hora. Tá na hora! Tá na hora! Boa produção. Banda Lá vai! Disparando sucesso. E aí? Quando te conheci, logo me apaixonei. Chegamos em São Isabel! Meu coração, aos impulsos dessa paixão. É o Ciro de São Isabel! O nosso muito obrigado, viu? Segundo, Alcatraz, o Malumbi chega para fazer uma grande festa. Poxa, aqui no piscininha. Meu amor, sou louco por você. E já, já tem um show. Meu amor, sou louco por você. Então canta, vai. Meu amor, me diz onde estás. O meu coração me chama por você. Vai, água. Eu preciso tanto te amar. E te amar. DJ Patrese. Este coração, primeira vez que eu amo sem pega, que minha vida vai bem e você me entende que sonho bom. Obrigado, Renan. O Renan é remoçado também, o mano. O mano Clay da NH. O Laílson. Laílson Donald na diretoria, né? Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. E aí, Vitão? Vitão Rogério também. Fazendo teu amor, meu o rei das películas. Tá aqui com a gente. Lendo, vejo que. Vai! E agora? Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Bora, droga, bora, não! Foi uma nova nave, como um sonho, o padre do Patrese. Nunca me abandonou. Tu me abraçaste. E aí, Marlon Beach? Rio, e não lava nada. Robacena! A nossa família Robacena. Mesmo se tu te vai sentir. O baile do Patrese. Quando faz amor. E agora? Se olha no espelho. Será que você? Essa burra. Mesmo de mim. Vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor. Lá vai. Uma doce mentira. Toda a família sem dinheiro aqui presente com a gente. A galera é considerado, meu irmão. Família sem dinheiro, o bagulho tá doido. Tá com todo o dinheiro, isso sim. Família sem dinheiro. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. E aí, meu parceiro, Cuca Fria. Tão quebrado e orgulho inteiro. O quê? Deixa eu mandar um abraço também, o Coringa do CD. Junto com o Nego Dário. O Neguinho do Morro, o Cachorrinho. Esse. E o Edvan do Morro, né? Pancada de sucesso. Lá vai. Só os melhores. É a sequência. Aqui, ó. O gigante. Calma. Patrese. Patrese. Então canta, vai! Escuta, meu amor. Entenda de uma vez. Chama a atenção do responsável do veículo. Do Siena Preto. Da placa. 366. Quebrar o vidro do seu carro. Foi loucura da paixão. Então chega lá, rapidinho. Foi amor. Sua estupidez já não te deixa ver. E você nasceu pra mim. Eu preciso de você. Porque ninguém e aí? Vai conseguir. Foi loucura ser de mim. E aí? Porque eu não vou canta. Deixar. Deixe na minha lista, agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora fez. O bagulho é doido, fica sem ligar o meu. Se me trata desse jeito e se fez amor com... E o super coreano! Respeito e você sabe que... A Gleicinha tem a Jeane. Sim. A Débora. Estão. Alô, Priscila! Para uma mensagem que eu mandei. CDzão é esse, hein, Thiaguinho? Faço um ano sem ficar. Esse CDzão aqui, o Alaon vai mandar tocar no sal. Se ligar, a cobrar, liga pro meu celular. Ele e o drone. Dizendo que isso vai mudar. Oh, oh, oh, oh, oh. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. E agora? O que falar? Hoje me sinto. Me dá que eu tô seguindo. Foi aquela briga que acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher. Em outubro, aniversário do patrão Zé. Final, agora eu consigo entender. E a família Cate do Saldi. Vai detonar. Agora eu consigo entender. E hoje eu sei que tem outra mulher. Eu só. O quê? Vocês querem cantar, né? Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O mano no caqueado, bota no gingado, vem. Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. E a vida louca? Na vida louca é assim. Parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Amor, eu te imploro. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me aquele lugar, não importa. E o João Cielo também, o Lorde, o David, o Jay Bruninho, a parte boa que existe. O Nike também tá na área aqui com a gente, valeu. Amor, rainha, por favor, não chora. Só um caso, mais uma noite de amor, sou mais criança. Perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você. Você nunca me deu valor. Stop, agora acabou. Escute, você não merece. O sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Fim da linha. Fim da linha. Fim da linha. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça. Agora esqueça. Me esqueça. O quê? Não deu valor. Não deu valor. Me deixou só. Me deixou só. Você feriu uma criancinha que sempre te amou. Sempre te amou. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça. Agora esqueça. Me esqueça. Me esqueça. Eu vou pro baile. Balada. Solteira. Da balada. Solteira. Da balada. Solteira. E joga pra cima. Só quem tá feliz. Só quem tá solteiro. E bate na palma da mão. Na palma da mão. Agora, agora, agora vai. How low can you go? Já chegou a colher de madeira. Agora. Olha só, olha só. Olha só, atenção. É só catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca, catuca. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. O quê? Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. A bunda batendo no chão. Olha o burro, olha o burro. No chão. Agora a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Olha a piriquita. Fica de quinta. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, as balé comanda aqui. Só no caqueado. O quê? Só no caqueado. Olha o caqueado. Só no caqueado. Vai. Só no caqueado. Só no caqueado. Vai. Osso, mano. Só no caqueado. Osso, mano. Treme. Das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas com um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Yeah. rolar o Pix e Mil Grau. Um sábado na mídia, né? Desliga o telefone, pode escutar minha voz. Eu religo outra vez. Bora, piscininha! Preciso ouvir o seu alô. Não faz isso comigo, já me machucou. Diga alô. Não vai, não vai, não vai, não vai. Toma! E deixa eu mandar um abraço também, nosso grande parceiro, nosso empresário, o Miraldo Som também. Gente, esse é camarada, esse é bro. É o fortíssimo, meu irmão. Que tal? És todo o amor que eu pedia e que minha alma vazia eu queria sentir. És o que tanto esperava e que meus sonhos buscava. E obrigado também a família Roma Cena. Dá um chá. Até faz o deixa aí. De cada parte. A garganta vai embora, muito gelada. Cada espaço do meu ser. Aprenda. Já não entendo o coração. Aula, aula. Para não ter sonho para ti. Se liga, Laú. Apaixonado. E aí? E a toda nossa CDD também, peso. O Corinho, o Dário também. O Nive do Corinho. Onde se esconder, amor? O Divan. Bora, Maelho. Que eu pensei em ser eterno. Só os melhores. E o que me... Tocando aqui no bar. E aí, Jefinho? Da Platinha também. A Lai do Cromo. Direto do Jurunas do setor de rola. Se você também, meu amor. Vamos lá. Eu sonhei demais. Mas não vou deixar o destino te roubar. Se... É de invocado o baile, né? Esperando. Chega na calma, depois aumenta, depois abaixa. E depois o bagulho vai doidar. Se jamais. Sei que quando eu ver você, o quê? Meu coração vai apertar. Não vai. Se não vou te dar outro amor, vou encontrar. Toma! Agora, agora, vai. Só os melhores, só os principais. Licença, me... E aí, capa? Capa. É a distância que faz chorar. Tá comigo. Estou me sentindo só volte. Eu não queria te dizer goodbye. Tiaguinho CD. Dizer escute. Eu não queria magoar. E aí, droga do Barreiro? O seu nome... E aí, meu parceiro, lá o acontece? Pre... É nóis! Contar você. Tão longe. conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Você é um presente que Deus me deu. O quê? Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços teus. E a sorte, a sorte. Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado teu. Lá vai, lá vai, lá vai, vai. Honey came in and she got me red-handed, creeping with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Nunca, agora, assim, nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu, me deu o que eu sonhei. O nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida. E o que é preciso? Descer a lancha lá, ô. Eu vou contigo. Sempre, viu? tamo na área. Patrese e Marlon Beach. E o da Cádia. Ô, Janine. É o Círio. O Círio de Santa Isabel. E a gente tá aqui na piscininha pra fazer a onda, pra levar alegria pra galera. O bagulho doido. Mas tá na hora. Tá na hora, Marlon Beach, hein? Essa abertura aqui, ó, foi do meu aniversário. Sucesso total. Recorde de público. E tem que rolar aqui na piscininha, ó. Vai começar o bagulho doido, doido, doido. Oficial do baile do Patrese, NBAT 91, fechado com o baile. R.A. Boutique, do meu parceiro empresário Anderson. R.A. Boutique é a Duke Gold, o patinho mais famoso do Brasil. Deixa no escurinho, produção. Cadê a minha produção aqui do essa luz? Tá no rock doido, ele, eu acho. Produção aqui da luz, pai. É, bora assim mesmo. R.A. Boutique. Bora pra cima. Ricardo Editores. O homem do Galo. Editores. Deixa no escurinho, pai. Tudinho no escurinho. Penélope Charmosa. E aí, olha, olha, vai começar. O homem do baile mais famoso do estado do Pará chegou. Chegou. DJ Patrese. E agora? Patrese. Chegou pra botar a... Agora! Pra fazer o caqueado. Detonando muito som no maior baile do Brasil. E pra brilhantar o seu baile tem eles. A união que deu certo. DJ Marlon Beats e Neto MD. O maior sucesso do Pará está aqui. Surpreendendo e batendo todos os recordes de público e bilheteria. Comprove isso agora. O baile do Patrese chegou sem gracinha. E aí? Detona DJ Patrese e bota a galera pra fazer o caqueado. Pode engatilhar que o Patrese vai estourar. Pode engatilhar que o Patrese vai estourar. Que o Patrese vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Vai, fogo, logo. Então, fogo no baile. Então, fogo no baile. Então, fogo no baile. Então, fogo no baile. Caqueado. DJ já tá tocando e o rock tá desviado. DJ já tá tocando e o rock tá desviado. Moleque doido, acha como é que faz? É moleque doido, acha como é que faz? Acha como é que é? Acha como é que faz? Acha como é que é? O quê? DJ o Diabo Bravo, vô. Sal, sal. E faz cara de mal. Sal, sal. Faz cara de mal. Bora no gingado. Bora no caqueado. Bora no gingado. Bora no caqueado. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Vai dançando. Vai dançando. Vai dançando. Vai dançando. Dança dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Só o cuzão, só o cabelão. Só o cuzão, só o cabelão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Agora! Agora vem! De Ferraz pegou a moto e vrá, meteu a puta na garupa e vrá, vrá, vrá, e toma caqueado, bora no gingado, bora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vai, agora, agora, vai. Fazendo fofoca onde o baile vai tocar, fazendo fofoca onde o baile vai tocar, fazendo fofoca onde o baile vai tocar, fazendo fofoca onde o baile vai tocar. Atenção, meninas, segue o baile. Joga a mãozinha pra cima aí, galera do Paysandu, baixa, galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima também, aumenta o microfone aí, burra, por favor, galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí, bem alto, vai, torcida do Paysandu, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, tchá, tchá, tchá, tchá. É bicolor. Agora peraí, peraí, torcida do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu também. Aê, a torcida do Remo tá aí. Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho. Quem tem amigo viado dá um grito. Quem tem amigo corno faz barulho também. Então bora começar daqui, burra! Aumenta, aumenta! E bate na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. som. Eu vou baixar o som. E a galera solta o gogó. Você me chama, tô pronto, vem me dar. Se me liga, já quero te encontrar. Um, dois, três. Um dia você vai ligar. Vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Então, um dia vou te Patrese, Patrese. Um dia alguém vai ter o baile. É, baile. Você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. O quê? Sai da minha vida agora de uma vez. Vai e desaparece. Nunca mais quero te tremendo. Calma, filha. Calma, você foi até mais ou menos. E agora? Quando foi te beijar? Beijei. Quando te abracei? É o baile do Patrese. Naquela noite falamos de estrelas. Prometi Patrese. Ligar. Ligou. E você me perguntou. Não canta. Qual o tamanho do nosso amor? Apaixonado, tá apaixonado, babaca. O baile do Patrese que é rapidinho que passa. Vem pro baile do Patrese que é rapidinho que passa. Vem pro baile, vem pro baile, vem pro baile, vem, vem. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Olha que tá bonito! Santo Isabel! Fala, John! O John da Duque também, parceiro Paulinho Fortaleza! E ela já tá falando, tá com saudade, tá me procurando. É do jeito que ela honra! Sabe que eu sou louco? E o drone do Barreiro, meu irmão! Quando ela liga o de dois a três, tá na fronteira, pai! Quando logo a localização, hoje vai ter festa no Brasil! Vai! Sei que tu agora, que bolo toda a voz. Agora, eu vou louco da moção da. Vai empurrar, tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do bar. Aí eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar. E vai sentando, e vai sentando. Com tudo tentando com força, com tudo tentando com força. Com tudo tentando com força, com tudo tentando com força. E vai sentando com força. Bora, mulherada. Bora, bora, vambora, vambora. Paulinho e o nosso comandante número 1, a toda a nossa família Sidney. Robacina! Agora! embora, agora implora na moral. Você quis ir embora. Alô, Samir! Se tu fosse mil grau, não era ex, era. Se tu fosse mil grau, não era ex, era. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil. E o nosso muito obrigado também, a rapaziada do Gladson Totô de Dutauá. Sal, sal. Estamos chegando em São Antônio do Tauá, meu irmão. Sal, sal, sal, sal. Joga a mãozinha pra cima. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, vai fogo. Refresca não. E um CC. Gata preta, né? Tá aqui comigo. Invadindo o mag. Família sem dinheiro. Bora que tá todo nosso grupo. Obrigado, nossa família sem dinheiro. Valeu. Chegamos no sino de Santa Isabel. Bravo, boa. Vem pra cá, vai levantar. Vem pra cá, vai levantar. Vem pra cá, vem dançar. Vem pra cá, vem dançar. E vai fazendo um movimento. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. E vai dançando, vai. E vai dançando, vai. E vai fazendo caqueada. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. O patrão tá na área e ninguém fica parado. O patrão tá na área e ninguém fica parado. Fora pitbull, vai pegar cachorra. Fora pitbull, vai pegar cachorra. Pega, pega, pega, pega. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Mas como é que é? Meu, que joga, como é que vai? Meu, mas como é que vai? Que puxa o carretel. Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa. Sal, sal, eu já tô mil grau. Faz cara de mal. Sal, eu já tô mil grau. Olha os cara doido, é muito caqueado. Olha os cara doido, é muito caqueado. Toma na pressão, toma de ladrão. E toma na pressão, toma de ladrão. Toma, toma de ladrão, toma, toma de ladrão. Toma, toma de ladrão, toma, toma de ladrão. Maior DJ de... E o baile do Patrense não fala. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega. Pega, pega. Vai, agora, agora, agora, vem. Sal, sal, sal, sal, vai. Sal, sal, sal, sal, sal. Vai, DJ. DJ. Vai, DJ. DJ. Vai, Patrense. Vai, DJ. Retorna na moral. Vai, DJ. Vai, fogo. Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque. Pegando todo. O professor já tá na área e o curso vai começar. O Tiaguinho tá na área e o curso vai começar. De novo. When your legs don't work like they used to before. Amor, te arruma. Vamos pro Atalaia. O quê? Atalaia é o caralho. Eu vou pro baile do Patrês. Vou pro baile do Patrês. Olha o baile do Patrês. E aí, Michel? Norte Bolos comigo também do destino. Aqui com a gente, Fim de semana chega, professor fez a chamada. Atenção, meus alunos, não esqueçam a tabuada. E o mais importante, foi bom bastante. Água, caralho, água. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme,